primeira curva à direita após a decolagem, 5136 é o código transponder, 1935 é o controle. Cruzado Campinas, nível 340, via Otazulu 16, saída Israel, transição luta, após posição bridge, primeira curva direita, transponder 5136, transponder controle de 935, azul 439. Azul 4149, cotejamento correto, são para puxa acionar. P05, complete nosso monitor Renault 8, decimal 6. 8-6. Arrigou 605 na final da 10, bastante travou. Gol 605, reporta marcador externo, baixar de travar. Chama 3 descent to 2,000 feet, KNH 1013 cleared, ILS final runway 10 report established. Affirmative, down to 3,000, KNH 1013, we are cleared to intercept ILS 10X3, and I will call it established, M3153. Porra, pro gol? Continua a aproximação, aguardando pista livre. Pose. 9605, venta de 180 graus com 8 nós, tem livre pouso na 10. Livre, pose. Sim. 890, decolou 22, 119.35. 11935, tenha um bom dia, até 3890. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, até 3890, no perfil da PUCA, cruzando 1600 na sua escuta. 3890, bom dia, contato radar na decolagem, subnível de voo 330. Pede a PUCA, já Maracaju. 30, PUCA Aracaju, 3890. O Índia Paparosca, controle. Profundo, Coruja. Você vai seguir no nível 090 até o destino? Afirmativo, estou recebendo 9410, check transponder. No modo Charlie. Eclipse 5316, Prodigel descida, com informação hotel. Eclipse 5316, sendo identificação, autorizada a chegada Bonf, está presente voando Bonf para o nível 40, 040. Bonf 40, 5316, obrigado, Aidente. Controle. Alô 24, livre direito, pessoal, 121, decimal 9. Agora controle Aracaju na frequência 120, decimal 3. solo Salvador, muito bom dia, Gol 1605. 1605, muito bom dia, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, 1605. Melhorou agora um pouco? Afirmativo. Establish ILS X-ray 3153. And 3153, complete final contact tower frequency 118 small 6 so long. 1186 so long, then 3153. Salvador Tower, morning 103153. We are checking now Simbra position. We are down in Lockett. Battery 153, clear to landing runway 10. Wind 180 degrees, 08 knots. Clear landing runway 10, temp 3153. Decolou agora aos 26, 119.35, controle. Bom trabalho, Web 5722. Um voo. Valeu. Controle de Salvador, bom dia, Web 5722. Objeto 5722, bom dia, contato para a radicolagem, subnível de voo 320, saída boa, Lieval, Zambi. Só Lieval, livre sessão 320, Web 5722. Lembrando, Web 5722, após Eval, agora o fixo Zambi. Após Eval, Zambi. Bom dia. Bom dia, 904, prossiga. Autorização para Galeão, nível 3, minha data. 129, por gentileza, para a cópia. Salvador, bom dia, eu vou 804. 804, muito bom dia, pronto para a cópia Galeão? Pronto para a cópia Galeão. Autorizado Galeão, nível de voo 360, via Upper Whisky 50, Videv, Upper November 857, após conforme rota do plano de voo. Subida da El Transição Leda após o fixo Videv, curva direita após a decolagem. 5143 é o código transponder. 119.35 é o controle. Afirmativo, chame Recife, 12.085, alternando 125.45. Bom dia. O TAM 3890 chama Recife, 12.085, alternando 125.45. 126.85, alterna 125.45, TAN 3890, bom dia. Realmente. Guarulhos. 607, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via Peruíspe 50. Subida da El, transição Leda, após o fixo Bidev, curva direita após a decolagem. 5147 é o código transponder, 119.35 é o controle. Doutor 360, para o WISP 50, direita, depois bidestra. Curva direita após a decolagem. 1935 o controle e o transponder, eu entendi, 5114. Não sei se copiei correto. Negativo, transponder 5147. 5147. Então copiei 5147, corrigindo. Vou 1607. 1607, cotejamento correto, chama para puxa sinal. Lavadora, sou o patrão 49, 01, para a guarda filamento. Round 121, this is Mount Limestone. 1-1-2-1-5-3, good morning. Sun 3153, clear taxi Alpha Juliet Gate 8. Clear via Alpha Juliet Gate 8. Sun 3153. Salvador, bom dia, Gol 1715, informação Índia. Portão 4, autorização Brasília. 715, autorizado Brasília, nível de voo 360, via Upper Zulu 17, subida Gole, transição ao Fito, curva à direita após a decolagem, 5151 é o código, 1935 é o controle. 360, Upper Zulu 17, Gole ao Fito, 5151, 1935, controle, Gol 1715. Para posicionar no 7 no 5. No 5. No 722, chama Recife no 3325, alternando no 260. 3325-260, obrigado. Fala, Salvador, azul 4149, pronto para o táxi, 122 a bordo, 122, autonomia 4 horas e 20 minutos, autódromo Ribeirão Preto. Taxi via Indy Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Taxi autorizado via Indy Alfa, ponto de espera, torre 186, 4141. Olá Salvador, muito bom dia, trip 5514, cente da Índia, 150 Aracaju. 5514, eu tenho aprovado 190 para Aracaju. A senhora aguarda a recoordenação ou aceita esse nível? Aguarda, senhora, 150. Gente. Salvador, voo no 642, gate 62, é pushback acionamento. Autorizado, chama para início táxi. Livre de estacionamento, no 642. Tipo 5514, pronto para cópia? Copia 5514, prossiga. Autorizado Aracaju, nível de voo no 50, via Golf 677, subida Puca Transição Aracaju, curva esquerda após a decolagem. 5161 é o código, 1935 é o controle. 3, 1, 6. 5316 completa, torre na noite, decimal 612. 18, 612, obrigado, até daqui a pouco. Trip 5514, cotejamento correto, chama para puxa acionar. Mará para o pushback acionamento, 5514. Torres Salvador, bom dia, trip 5316, passando externo, baixado e travado na censura. 5316, muito bom dia, tem livre pouso na 10, o vento é de 180 graus com 8 nós. Livre pouso para o 5316, obrigado. Torre Salvador, bom dia, azul 4149, ponto espera. 4149, bom dia. Após tráfego na final, ali mantém pista 10. Após tráfego na final, ali mantém pista 10, azul 4149. 5316 no solo 39, livra direita, solo 12199. Livra direita, solo em 12199, bom dia, trip 5316. Bom dia. Autonomia 3 horas, alteram o Salvador. Juliette Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Juliette Alfa, ponto de espera 186, gol 642. Salve Salvador, bom dia, trip 5316, livrando via Fox. Trip 5316, bom dia, táxi autorizado, Alfa Kilo, Pat 3. Alfa Kilo, Pat 3, trip 5316. E a pista 10, azul, 41, 44. Solo Salvador, voo 804, estamos aqui na 10, o Chideque assinado. Autorizado, Champagne Chitax. Vai chamar, obrigado. Mais Juliette Romeu, muito bom dia, prossiga. Vai acionar, para. Entendi. Isso é pra cheque, tá ok. Sim, isso te informa pro poste. Oi, Salvador, Loro 642. Bom dia. 4149, Ecolos 42, 11935. Loro 642, Aline, decola pista 10, 200 a dia, no 70 graus, com 89. Sente, ali ele cola da 10, volume 42. Salvador, azul 4149. 4149, bom dia. Contatada a decolagem, suba nível de voo 340. A presente está autorizado VAR na proa de Dael, após Dael, voa Leda Bridge. Ele é presente da El, depois ele é da Beach, 4149. Tá pronto para decolagem, volume 642. Tem livre decolagem da 10, o vento é de 970 graus com 99. Tem, livre decolagem, volume 642. Fala, mano. Sandy, para autorização. 897, autorizado com fins, nível de voo 360, via Pesulu no 6, subida da El, transição Leda, após o fixo Bridge, curva direita após a decolagem, 5152 é o código, 1935 é o controle. Chamo Aracaju. Lucas, chamo Aracaju, parou 390, vou no 642. 07, autorizado, chamo para início táxi. Chama lá. Salvador, bom dia, o Papa Romeu, Zulu, até o Romeu, trocar a cópia. Zulu, até o Romeu, um minuto, cópia. Salvador, é o gol no 804 para o táxi, 164 a bordo, 3 horas e 40, alternando Campinas. Zulu, no 6, após Brito, curva direita após decolagem, 5152, no transponde, 5935. Só conferir novamente, por favor, no nível, no 8137? 360. Correto, chama para puxar, né? O voo 1804 para o táxi com 164 a bordo, 3 horas e 40, alternando Campinas. Táxi via Juliette Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Juliette Alfa, ponto de espera 186. Zulu, Hotel Romeu, confirme o pátio, por favor. Minutinho, cópia do Lotão, meu. Siga. Um minuto, cópia. Juliette com Romeu, só confirmando, o voo é Salvador, Salvador? Cascalheiras. O senhor teria como confirmar a radial ideal de saída? Um minutinho, Mike Juliette, Romeu, número 2, cópia, ok? Zulu, Hotel Romeu, pronto para a cópia. Zulu, Hotel Romeu, autorizado, Salvador, conquista, nível de voo 085, vai prosseguir direto. Sai inicialmente corredor axé, curva direita, pista 17, 5114 é o código, 1935 é o controle. Zulu, Hotel Romeu, 085, descendo, vitória da conquista, corredor axé, curva direita, pista 17, 5114, transfondo e controle 119, decimal 35, Zulu, Hotel Romeu. Zulu, Hotel Romeu, contagiamento correto, me confirme o PLB. 04. Acionamento táxi decolagem agora com a torre 18, meia dúzia. Obrigado, bom trabalho. Oi, Salvador, bom dia. O Papa Romeu, Zulu, Hotel Romeu para acionamento, parte 5. Zulu, Hotel Romeu, livre acionar, chama táxi. Agora para táxi, Romeu. Paulo Salvador, voo 605, bom dia. 605, agora de Copa Galeão. Positivo.